Análise política, fatos e a sempre polêmica opinião de Hélio Eduardo Lucas. Agora, na CBN Foz. Hélio Eduardo Lucas, bom dia. Bom dia, Guilherme. Bom dia, ouvintes da CBN. Novidades procedentes da justiça, Lucas? Temos. Depende de que setores, né? Falar em justiça, eu vou começar falando de um fato curioso, viu, Guilherme? Chamar a atenção para quem nos ouve, que pode ir no meu domínio lá, hlucas.com.br, que acabei de postar uma novidade envolvendo, inclusive, a Justiça do Paraná. Está lá na RIC TV, apareceu na RIC TV, o jornal televisivo da RIC, dizendo que, segundo o CNJ, que é o órgão moderador, o que cuida, o último órgão da instância do judiciário no Brasil, o CNJ. Quem preside o CNJ é o presidente do STF, no caso agora, Joaquim Barbosa. Fez uma pesquisa lá e deu como o tribunal de justiça do país com pior desempenho, pasme, senhor Guilherme, o Paraná. Está lá, no mínimo, um fato muito curioso para nós paranaenses, né? Mas está lá, eu não estou dizendo que é ou que não é. Eu apenas fiz o meu papel, estou colocando lá para que vocês ouçam. Mas agora o Frederico Mendes, que é o presidente da Associação dos Juízes do Paraná, AMAPAR, até eu conheço, uma pessoa distintíssima, Dr. Frederico Mendes, trabalhou aqui na comarca de Foz durante um bom tempo e hoje ele é o presidente da AMAPAR. E ele tem na pessoa do, também do Dr. Geraldo Luz, outro grande juiz aqui da comarca, é o vice-presidente. Ele se posicionou dizendo que tem equívoco e tudo, mas enfim, a notícia está dada. Agora tem outra notícia também, um político aqui tradicional da terra, ele já está há quase 30 anos, o Carlos Juliano Budel, todos conhecem. Tem uma vastíssima militância na política local, portanto é um homem público. Veja você que ele se sentiu incomodado com as coisas que eu escrevo sobre político, sobre tudo, eu sou uma pessoa da imprensa, eu falo nessa rádio, eu escrevo no meu blog, eu tenho programa de televisão, às vezes escrevo em jornais, e ele entrou com um pedido de liminar em medida cautelar aqui na comarca local para impedir que eu continuasse tecendo-lhe críticas. E o juiz de primeira instância aqui, eu também um formidável juiz, todos os juízes aqui são muito ativos e competentes. O juiz indeferiu o pedido dele. Escreveu lá que não tem como. Como é que ele vai me impedir de continuar escrevendo, dar opinião? Afinal, está escrito na Constituição, é livre a manifestação do pensamento. E o Budel perdeu. E ele recorreu ao tribunal lá em Curitiba. O desembargador escreveu a mesma coisa. Não tem como proibir uma pessoa da imprensa de ficar falando sobre vocês, homens públicos, né? E foi isso aí. Se você quiser ver a decisão, no meu blog está a inicial e a decisão do judiciário. Lucas, você me falava aqui a respeito de bastidores da política. Estamos aí num período crucial. Amanhã vence o prazo para que os secretários, enfim, as pessoas que ocupam cargos desta natureza se afastem das suas funções para que possam candidatar-se nas eleições de outubro. Já tivemos o anúncio da saída de 8 secretários estaduais, isso no governo lá em Curitiba. E aqui em Foz do Iguaçu também fala-se bastante a respeito de quais secretários estariam deixando as pastas para se candidatarem nas eleições. Você tem uma notícia exclusiva, inclusive? Vamos dar em primeira mão. É a chamada desincompatibilização, né? Como você falou, amanhã, dia D, tem que desincompatibilizar. E eu vou dar em primeira mão aqui, inclusive escrevi no meu site, uma que decidiu sair candidata a uma vaga na Assembleia Legislativa é a tucana Ivone Barufaldi, que como todos sabem é a vice-prefeita do Reni e acumula também, ela é secretária dessa Secretaria de Indústria e Comércio, que tem ali a Codefós ao lado, né, que é esse conselho que foi criado, que tem a função precípua de encontrar alternativas de crescimento para Foz. Então, lembrando, Ivone Barufaldi pediu ao Reni para deixar a secretaria, ela deixou a secretaria, na verdade isso aconteceu ontem, e comunicou oficialmente ao Reni que vai disputar uma cadeira na Assembleia. Quem pediu que ela fizesse isso foi o presidente da Assembleia, o Valdir Rossoni. Falou, não, Ivone, sai a candidata. E ela resolveu atender. Portanto, Ivone Barufaldi é mais uma candidata do PSDB. E, curiosamente, outro também que vai sair candidato pelo mesmo partido em Foz do Iguaçu é o secretário para assuntos fundiários do Beto Richa, o Hamilton Serighelli. O Hamilton também é candidatíssimo. O governador, inclusive, conversou ontem com o Reni Pereira e demonstrou na conversa que gostaria de ter um ou dois candidatos do partido dele, o PSDB, na corrida para a Assembleia. E foi feito, então. Então, nós temos aí, então, a Ivone Barufaldi e o Hamilton Serighelli, do PSDB de Foz, que vão tentar entrar no Legislativo lá em Curitiba. Esses são desse partido. Agora, temos de vários outros partidos. Por exemplo, no PP, ontem eu conversei com o Gessano, o vereador Gessano da Silva, que é do PP, e ele me falou: Luca, eu também estou na corrida para a Assembleia. Nós temos o caso, provavelmente, do PROS, na pessoa do presidente do Legislativo, Zé Carlos, também, que deve ser candidato. Nós temos o caso do Nilton Bobato, que estão dizendo que vai tentar uma cadeira em Brasília, do PCdoB. E agora, voltando a isso que você sugeriu, de secretários do RENI mesmo, titular de secretaria, por enquanto eu só estou sabendo da Ivone Barofaldi. A não ser que, de hoje para amanhã, surja mais algum nome. O que eu posso concluir nessa análise é que nós vamos ter, pelo que eu estou vendo aí, nós devemos ter entre 12 a 15 candidatos à Assembleia. Vamos lembrar de mais quatro aqui, que já são declaradamente... uma outra também, que provavelmente deve concorrer. Se ela concorrer, ela tem que desincompatibilizar de hoje para amanhã. É a esposa do Reni, a Cláudia Pereira, né? Ela é secretária da Ação Social, faz um bom trabalho aí, e ela é do PSC, do Ratinho. Se ela quiser concorrer, teremos ela. Nós temos a Nancy Rafaim, que entrou recentemente no PPS, que é candidata, sim, à Assembleia. Nós temos também o Chico Brasileiro, do PSD, também, que é candidato a uma vaga na Assembleia. E nós temos Nancy, Chico Brasileiro, Cláudia Pereira, e temos também, muito provavelmente, a única vereadora mulher da cidade, Anice Najib Gazoi. A dúvida é se a Anice vai tentar para a Assembleia ou para a Câmara Federal em Brasília. Portanto, essa coisas aí. De hoje para amanhã nós vamos ter várias decisões, que são as pessoas que têm cargo público que têm que desincompatibilizar. Em princípio seria isso. Resumindo, de hoje para amanhã vamos ficar sabendo aí quem se posiciona, deixa de se posicionar como pré e começa a pensar já no status de candidato. Exatamente. Agora, o prefeito Reni Pereira deu declarações ontem que foram reproduzidas ali pelo jornal Gazeta do Iguaçu, pregando a necessidade do voto útil. Ou seja, que Foz do Iguaçu consiga unir forças em torno de alguns nomes e, a partir desses nomes, conseguir eleger representantes em Curitiba e também em Brasília. Nós, analisando esse cenário pré-eleitoral, não temos nomes em excesso na disputa, Lucas? Ô, Guilherme, você tocou num ponto curioso. Eu estou em Foz há quase um quarto de século, 23 anos, e todas as eleições que tem em Foz, para presidente, senadores... é sempre essa mesma cantilena. Nós temos que eleger deputado federal. Para isso, não pode sair muitos nomes, para não esfacelarem-se os votos. A CIF está cansada de encetar a campanha nesse sentido, do tal voto útil. Para que também os eleitores de Foz deixem, evitem votarem nesses chamados candidatos oportunistas. São chamados... que pousam aqui de paraquedas, chamados paraquedistas. Enfim, vamos aguardar para ver o que nós vamos conseguir. O grande sonho nosso é conseguir pelo menos um deputado federal em Brasília. A última vez que nós tivemos um deputado federal foi o Sérgio Espada, em 88, né? Ele foi até um deputado constituinte, quando foi promulgada a Constituição Libertadora lá do Luiz Guimarães. Em 88 nós tivemos lá o Sérgio Espada. De lá para cá nunca mais tivemos. E atualmente nós não temos um só deputado na Assembleia Legislativa. Lucas, hoje é quinta-feira, mas você escolhe já o personagem da semana, aquela pessoa que se destacou para o bem ou para o mal na política, na sua visão, e quem que temos nesta semana? Bom, o meu troféu abacaxi, vamos chamar assim, o meu troféu abacaxi, vou botar nas mãos do deputado federal do PT, senhor André Vargas, por essa presepada que ele patrocinou, envergonhou nós aqui do Paraná. Quer dizer, um deputado do cabedal dele, vice-presidente do Congresso Nacional, tinha que ter uma postura melhor. Está envolvido até o pescoço aí com o Alberto Youssef, né? O famoso gangster aí. É um gangster, o Youssef. Ele está preso. E agora, pasme, notícias de hoje, até a Folha deu uma matéria, existe até suspeita, a Polícia Federal está trabalhando com a suspeita de que o André Vargas seria sócio do Youssef nos negócios ilícitos. Veja você onde é que o André Vargas foi se meter. Lucas, você volta amanhã? Não sem antes lembrar que amanhã teremos o café com a CBN, eu e você vamos tomar café aqui com o Sérgio Beltrame, que é o recém-ungido secretário dos próprios públicos. Ele amanhã estará conosco, não é isso? Vamos recebê-lo. Tenham todos um bom dia.